amanhã eu vejo um novo dia amanhecer. Esse é o motivo para dar graças a Deus. Eu tenho a certeza que você também não vive só, pois Deus está sempre contigo, andando ao seu redor. E é preciso você dar graças a Deus. Graças a Deus pelo dia que eu passei. Graças a Deus pelos passos que hoje andei. Graças te dou, meu Deus, por meu viver. Graças a Deus pelo seu amor sem fim. Graças a Deus pela voz que há em mim. Graças te dou, meu Deus, mais uma vez. Me livrou da morte muitas vezes, e é por isso que eu sempre vou louvar ao meu Senhor. Olha, eu tenho mais de 1000 motivos pra agradecer. Cada manhã eu vejo um novo dia amanhecer. Esse é o motivo para dar graças a Deus. Eu tenho a certeza que você também não vive só, pois Deus está sempre contigo, andando ao seu redor. E é preciso você dar graças a Deus. Graças a Deus pelo dia que eu passei. Graças a Deus pelos passos que hoje andei. Graças te dou, meu Deus, por meu viver. Graças a Deus pelo seu amor sem fim. Graças a Deus pela voz que